exemplificar. Vamos exemplificar. Você não tá querendo relacionamento, vamos exemplificar. Alguém pode te bancar. O João trabalha com a gente e o João quer sair com a Maria. Porque ele viu que trabalha no andar de cima do prédio. O João chama a Maria, faz um meio de campo, ah, vamos sair com a turma, não sei o quê. Sai, depois fica conversando, rola uma química deles. Acaba ficando. Na hora de ir embora, se o João fala assim, ó, eu vou de ônibus embora, então não fala nada e fala, deixa a mulher sozinha, ó, você agora você pega o seu transporte. Perdeu o ponto. Isso, então você já respondeu uma primeira pergunta. A segunda, como que ele vai falar que ele não tem carro? Se ele vai falar assim, ah, eu não tenho carro, não tem como te deixar em casa. Não, tem sim. Ah, eu acho que aí o cara pode pelo menos fazer a gentileza de deixar a moça no ponto até pegar o ônibus. Pode deixar ela no ponto. Pois é, só que nesse sentido, o João não está perdendo um ponto que talvez a Maria esteja esperando, que ele já tenha uma condução. Não, tô falando por mim, vai perder ponto se simplesmente. Ah, então tá, tchau, tá? Você vai no seu canto que eu vou pro meu, que eu não tenho. Beleza, o João virou e falou assim: ah, vamos. Beleza, a gente ficou. Como é que você vai embora? Ele deve perguntar pra ela. Ela fala: não, eu vim de ônibus, eu vim de tarde com as amigas, eu não sei como é que eu. Ele falou: olha, eu não tenho carro. Mas eu te deixo no ponto, ou eu chamo um táxi pra você. Isso. É isso que ele faz exatamente. E com você dá certo? Claro. Pior me beijou, me alisou toda a noite toda, depois vai me largar qualquer coisa. Aí é desaforo demais. O mínimo que ele vai fazer é levar pra tomar um café, né? Aí é desaforo demais, uai, que isso, tá muito folgado. Ai. Assim, não. Agora, se eu sou periguete, tô querendo só dinheiro, eu pode ser um capeta. Ah, tem carro? Certo. E isso aí acontece mais do que a gente imagina. Pois é. Porque você, vou te falar, você pensa bem, vamos falar de jogador de futebol. É. Que é a classe de homem mais idiota que eu acho. E rica. Rica, sim. Eu te falo, se fosse um homem comum, o Ronaldo Gordaço, aqui tem competência pra conquistar alguma mulher, não vou falar nem as top que ele andou, não. Você tá falando lá do bairro dele. Você tá falando intelectualmente? Zero. Hoje eu acho que ele tem. Deve ter dado uma melhoradinha. Hoje eu acho que ele tem, porque ele viveu em várias culturas diferentes. Ele teve com várias pessoas que ele deve. Não é possível que não aprendeu nada, né? É natural eu ver uma pessoa que se dá bem e eu falar, pô, o que esse cara faz? Deixa eu ver. Tentar fazer parecido. O que ele faz diferente de mim, que ele é mais popular? Vou falar assim, eu quero ser popular. Então, adquirir conhecimento mesmo pra poder conversar melhor, pra ter assunto. Sim. Dizem que o Ronaldo, especificamente, lê bastante. Fala várias línguas, fala não quer várias falar. Línguas. Ele não lê parece, bastante. Pelo não sei, então é porque ele é extremamente tímido. Porque pelo jeito dele na entrevista, ele não passa pra mim mais de uma pessoa. Só porque ele não articula, ele não sabe falar direito, né? Fica. Quem lê muito, ô, Lu, mas, eu por acho exemplo, que tem mais facilidade. Você acha que eu falo bem? Só que se eu ficar na frente da televisão, onde que eu não sou acostumado, será que eu vou falar bem? Talvez no princípio. O cara não tá no meio dele. Não, né? Mas ele vive dando entrevista, não, tá no meio, né? Não tá no meio. Mas você dar entrevista é diferente de você ficar sentado na frente de uma câmera. Exato. Porque você tá ali, você acabou de sair do calor do jogo de futebol, o cara chega, pô, Ronaldo, e aí? Como é que foi o jogo? O que você achou? Não sei o quê. Aí ele fala, o jogo foi assim, tarará, não sei o que, beleza. Pouco que ele fala, eu acho ele idiota falando. Sabe por que, Lu, você acha ele idiota? Porque ele não é extremamente verdadeiro. Pode ser isso. Sabe por que ele não é? Ele é falso. No sentido assim que eu falo. O que ele tá sentindo? Porque o cara, ele é um mito. Ele fica medindo. Ele é um jogador lendário de futebol. Ele é fato, ele é igual Pelé. Ele falou um monte de besteira porque ele já foi considerado o melhor do mundo e não tinha. É o ponto fora da curva, né, velho? Tem um aval pra falar com aquele idiota. O Pelé já tá velho, ele pode falar o que ele quiser. Agora o Ronaldo, ele tem uma imagem e ele ganha dinheiro com a imagem. Mas ele fica lá se embolando com o traveco? Mas cada um tem cada um gosta do que gosta, né, velho? O cara pode gostar de traveco e ser o cara mais foda do futebol do mundo. Que foi o que ele foi. Exato. Não dizem que o Richarlison é viado, mas vira e mexe, o cara tá com uma mulher bonita. Nossa, é mídia, né? Paga. E outra coisa, o trabalho dele não é jogar futebol. Não tem nada a ver com tudo. Com não é. Mas o pior é que acaba envolvendo alguém depois do sol. Isso aí é porque o cara tá. É a cara dele que tá ali, exatamente. Né? Exatamente. Aí vai ser. todo mundo vai comentar. É, isso é verdade. Ah, então se ele tivesse preocupado mesmo com a imagem dele, ele tinha que tomar mais cuidado. Ah, eu gosto de travesti. Não, a gente não tava... Ninguém tem nada com a gente isso. Não tava comentando do Bruno outro dia, já que entrou no futebol. Era uma história totalmente diferente, mas já que entrou no futebol, se a gente pensar, o Bruno, a gente comentou que o Bruno vacilou. Se ele chega para um diretor do Flamengo e ajuda, faz pelos, leis, pelos meios normais, eu acabar com essa mulher. Não, beleza, você vai pagar R$1.000 de pensão, R$2.000 de pensão, pronto. O juiz determinou, acabou, você vai viver sua vida e tal. E ela não vai te encher o saco. Vai te encher o saco, a gente vai te brincar. Você vai poder ver seu filho, sei lá, todo final de semana? Ou quando você quiser. Ou quando você quiser. Eu também não quero que minha querida de jeito nenhum. Exato. Só pagar e boa, né? Não, homem e o dinheiro, eu não quero nem ver a cara. Então, aí fez o que fez por causa disso. Por isso... Falta de instrução. É, falta de instrução. Porque todo mundo em volta dele tava com o pensamento igual dele. Não achou que... É, e outra coisa, né? Mas quem anda com porco, melhor. Farelo come, né? Não tem jeito. Esse é o fato. Fato, sim, pra esse caso. É, pra é. Específico, sim. Pretende se aproximar... Mas vamos voltar lá pro João e pra Maria. É, eu acho, eu ainda tenho, não muda na minha cabeça, que a grande maioria das mulheres se incomodam se o cara não tem um meio de transporte. Não, gente, é ruim. Não é bom. Ai, delícia namorar de ônibus, sabe? Não vou falar. Claro que com carro é muito mais confortável, nem se compara. Mas se você está procurando uma pessoa para um relacionamento, você não pode simplesmente falar, não. Mas eu acho pra que hoje em dia... Eu vou pra passar para essa... Você não pode usar isso como critério de eliminação? Mas aí eu vou fazer uma pergunta e derrubar sua tese. Quem que sai hoje pra procurar um relacionamento? Ah, olha assim, tipo, hoje... Eu não sei. Ninguém sai pra arrumar um relacionamento. É uma coisa fácil. O relacionamento, ele, no meu entender, ele acontece. Acontece. Isso. Ó, vamos citar o caso. Tá gravando, mas ele pode cancelar. Porque não é igual você sair pra comprar pão. Ele sabe que vai chegar lá na padaria. Ele é casado com a mulher dele hoje? Porque a mulher dele cortou ele. Lá no começo. No começo. Então, mas não. Tá vendo? Não é uma coisa exata. Você fala, não, hoje eu vou sair porque vai ser hoje que eu vou namorar. Não é fácil assim. Não é igual você sair pra comprar alguma coisa e você já sabe que loja que é. Você sabe que você vai chegar lá na loja. É, não. Ter. Esse tipo de coisa é uma coisa que acontece tem quanto menos se espera. Exatamente. Que aí você acerta a boa. Ou não, a ruim, né? Ou não, né? É, ou não. Agora, quando você pensa em relacionamento, como que é o tipo de pessoa que você quer? Ó, uma eu pessoa que vou goste dar o meu de exemplo. Você de verdade. Uma pessoa que não seja igual a eu. Uma vai começar. Vai ser mulher, né? Vai começar. Já começa com ser mulher, né? É. Sempre então, sou oposto. É, tá. Então, no nosso caso, mulher tem que ser macho. Tem né? que ser homem. Gay que tem, né? Você reza pra não pegar um homem gay fingido de homem. Não, é, você tem que rezar mesmo, porque eu vou falar com você, viu? Hoje o trem tá embaçado pra caralho. Você arrumar um sócio. Exatamente. Aí eu quero mais que é uma pessoa honesta, de caralho. Eu falo pra vocês, quando eu comecei a namorar, eu até virei pro meu padrinho de casamento, eu falei com ele, não, tô precisando arrumar uma namorada. E surgiu mais ou menos do jeito que eu queria. Uma pessoa que fosse de família. Exatamente. Uma pessoa que se preocupasse comigo e isso eu vi depois. Que eu gosto que dela de e ela gosta de mim. Exatamente. Só que isso eu vi com o tempo. O namoro a gente tem é pra isso. Agora, eu falei com ele, eu tô disposto a namorar. Só que eu não saí pra procurar esse namoro lá na boate. Não, gente, mas você pode ir na boate ou no carnaval ou na igreja, você também e tem outra coisa, assim. E tem outra coisa, mas você só sabe. Sem eu imaginar. Você só sabe se o relacionamento vai pra frente quando você começa a viver com a pessoa. Enquanto ela tá na casa dela diferente. E você tá na sua, a parada é outra. Algumas coisas do caráter você consegue perceber. Véi, depois que você mora junto, o trem é

eu acendo todas as luzes, apago todas as luzes, ligo o ar-condicionado. Ah, eu também, eu acho tudo, legal demais aqui, tanto de mexe tudo, fico olhando pro espelho, olho pro espelho. É bacana, você se sente num filme, você fala, beleza. A mulher fala assim, não, vou me arrumar pra você, aí você já liga a televisão, um filmezinho, vou fazer isso. Dependendo da empolgação, dá vontade de você rasgar a roupa, né? Você louco logo, né? Ah, eu gosto quando minha esposa usa roupinhas, cara, roupinhas. Roupinhas são sempre legais, viu? São enfermeiros. É, esses trem é tudo bacana. Eu prefiro lingerie. Também. Uma mulher com uma bela lingerie. Um espartilho. É, cara, com aquele negócio. É meia. Meia calça com cinta ali. Fica aquele trem é bacana. Aquilo é bacana. Eu acho mais sexy do que. Remetes a seriados de Hilda Furacão. Cores, galão. Não, agora foi lá no Fundo de Bahia. Cor vermelha é um trenzinho. Isso, eu acho que lingerie. É, a lingerie é uma lingerie. É de renda, né? É renda que fala, é isso? Like, sei lá. É esses três. É isso aí. Essas, oh, que isso. Isso aí dá uma. Eu acho que isso aí dá uma pimentada legal. Eu gosto dos dois, ambos os dois simultaneamente. Parece que um homem gosta muito. Deve ser por isso que vem aquele ditado que o homem gosta da mulher que seja uma dama na sociedade e uma puta na cama. Não. Será que é por isso? Disso. Absolutamente. Por causa disso. O problema é a mulher se topar, usar uma. Tem isso, né? Mas a mulher não. Preso pro meu marido depois de 20 anos. Ah, vou me fantasiar de tiazinha. Aí você chega lá. Ô, Bate! Coitado. Essa é velha, mas é gostosa. Ele tava esperando a hora da piada. Eu vi vocês falando de fantasia, eu levei na hora. Tá pra cara na mesma hora. Vamos aí se aprender. Mas é legal, cara. Essas coisas que alimentam a relação. Sim. Apimentam a relação. Você deixa falar que a rotina não funciona. A rotina. Na hora que você mexe com a cabeça, tanto do homem quanto da mulher, você fala uma sacanagemzinha. Só que a mulher não é ligada a esses trem. Eu, pelo menos, nossa, um negócio de fantasia, um bicho de bombeiro, bicho de marinheiro, né? Eu não tenho tesão nesses trem. Eu, pra te falar a verdade, eu nunca usei esses trem. Eu nunca usei fantasia pra minha mulher, não. Mas se ela pedir, eu farei com o maior apreço pra ela, sem problema. Fácil. Já zoei, já. Ah, tá no motel, vou dançar pra você. Só nós dois, beleza. Você faz umas coisas ridículas, mas que os dois estão curtindo. Mas eu acho que homem é mais ligado nesse negócio de. Porque vocês têm mais necessidade de variar. Pra vocês é mais cansativo a mesma mulher todo dia. Eu já escutei de alguma pessoa que já estudou essas coisas, não sei quando se eu li, de um homem pra ele ficar excitado é só ele pensar. Exatamente. A mulher nem sempre, ela tem que criar vocês toda uma estrutura. Muito visual, vira uma bunda e acabou. Nem sempre. A mulher. Adolescente é assim. Muito visual. Eu tava até comentando com o Carlos, ele até falou, não, eu gosto de zoar, mas não faço nada. Eu também, eu gosto de ver, eu falei com minha esposa, eu olho. Uma coisa que é legal, que nem todas as mulheres gostam de fazer, mas quando você acha uma que gosta, é super bacana, ver filme de sacanagem. Ah, isso é horrível, gente. Aí, viu? Viu? Eu não tenho esse problema, porque mulher gosta. É do caralho, velho. É do caralho. Porque você fica os dois assim, vendo aí, tipo, legal, né? Pô, olha lá. Por quê? Pelo menos você vai dar um conteúdo. O negócio já é de malesco. Já começa a ser não. Mas é o que a gente fala. Filme pornô é pra homem. Porque mulher, vocês fantasiam, vocês têm que ter tudo história. A gente fica mais excitado com. Dependendo de um casal da novela, por exemplo, tá fazendo sucesso. Não vou falar esse teu que essa menina não, que eu detesto essa novela. O Saulo Jorge é legal. Fala da data, que senão depois a gente não vai saber que Theo é o Saulo Jorge. Ah, não, no final. Antes de eu terminar a gravação, então, eu falo. Um casal queridinho da novela ou do cinema? Ah, você tá falando tipo Fernando Montenegro e Tarcísio Meira. Ah, não, você também não. Porra. Regaçou agora. Deus me livre aí. Ah, não, eu não acho, eu não entendo essa barreira que a maioria das mulheres tem de ver um filme de sacanagem. Mas eu acho que é muito do como a mulher é criada. Demais. Ela sempre pensa na história que vai chegar naquilo. Isso. O homem não. O homem sempre quer aquilo. Que já é direto ali. Pra que enrolar, gente? Aí é grosseiro, por isso que ele não... Eu falei uma coisa, não é que enrolar... Não teria problema nenhum em assistir se tivesse um com um pouco mais de... romantismo, com um pouco cê mais fala, de... Olha, que na moral, mais preliminares. Romantismo de filme pornô dura 2 minutos. O resto é... Eu nunca vi nenhum com romantismo. Nunca vi. Sempre tem uma historinha, né? O cara foi entregador de pizza. Já chegou... Mas já abriu a porta. Já abriu, ela tava pelada, beija gostoso. Tá, beleza. Isso aí nem sei. A mulher já olha o cara da pizza, já pega na mala dele, o cara fica meia hora lá. Isso aí não pode ser considerado história, não. Não tem história. Meia hora o cara lá e o cara nada de gozar. Não, aí depois a gozada fake de bandeira de bombeiro, né? É isso aí. É por isso que não tem graça. Porque você vê que é uma coisa falsa. É, mas se colocar um menino de 15, 20 anos lá, 18 anos. Hora que ficar dura. É por isso que já não tem graça. Porque você vê que é um negócio falso. Agora quando tem uma história, tem uma coisa assim tal. É tipo o Cine Peitinho. É. Se tivesse mais filmes desses. Você gosta daqueles tipo filmes pornô que. Pornô que não mostra. Que só mostra peitinho. Não, gente, peitinho, pode mostrar tudo. Não tem nada disso, pode mostrar tudo. Como diz o senhor K, é só uma bandinha, peitinho. Não, não só a curva da auréola ali, do peito. Não tem nada disso. Pode ter tudo. Só que tem que ter um envolvimento verdadeiro. Aquilo, pelo menos. Você vê que é falso. Mas quem que é verdadeiro num filme pornô? Ah, gente, ó, então não tem graça. Às vezes. Ah, tá. Então pra você ficar vendo esse trem falso aí, é porque. Ah, então eu não tô te interessando. Ah, então se fosse um vídeo casinho, como você assim assistiria? Provavelmente, porque o vídeo caseiro deve ter mais romantismo. Ou não. Mas de repente a pessoa não sabe que tá sendo filmada? É, tem isso. Aí às vezes o cara tá lá mandando a ver e dá um tchauzinho pra câmera. Né? Eu avisei! Eu não falei! Não falei! Pelo amor de Deus, aí você pode cavar um buraco e ficar vendo. Nossa senhora! Porque eu vou fazer de processo. E aí, minha filha? Eu tô vendo no jardim. Quem que vai adiantar o processo? Isso aí já tá nos milhões de HDs por aí, né? Vida, isso aí tem dinheiro que paga e tem processo que dê jeito. Você já tá desmoralizado. Não é que é desmoralizado, nós tá assim. Hoje em dia não dá nem pra mudar de cidade. Não, é que pode mudar. O Facebook tá no país inteiro. Não tem que mudar de mundo. É, de planeta. Tem que cancelar a conta do Facebook e criar outra conta. Não adianta, todo mundo vai ficar falando do mesmo jeito. É pior ainda, você vai ficar naquele gasto. O que estão falando lá e você não sabe. Isso aí é terrível. Nossa, mas o cara tem que ser muito pilantra pra fazer um negócio desse. Nossa, e tem. Aí vou te falar uma coisa. Aí é triste. Mas é porque... É questão de mercado. Muita oferta, a procura começa a ser banalizada. Exatamente. Agora falar aí desse negócio de oferta e procura, hein, bicho? Os homens, o cara que é homem mesmo, tá acabando, né, velho? Tá. A galera tá tudo virando viado, cortando pros dois lados. Não, isso aí já era. Não, eu acho. E a moezada que quer casar não tá achando marido. É. Não vira, não. Mas... tem jeito de virar, não. Essa pessoa já quer é. Dizer, a moezada que quer ficar com o homem não tá achando homem, não né? Tá achando porque... homem, é, né? Não vou falar de casamento já tá uma coisa. Já tá um já... bem pra frente, é. Né? Já tá uma coisa. Mas a mulher quando fala assim. Só se acha um homem que é homem outra. De verdade. Não, aí sim. Uma amiga fala pra outra. Não, isso aí tem mesmo. Meu marido tem é mesmo? Bom, não sei eu o quê, não sei o quê. Mas tem outra, isso cresce mesmo, o olho. Tem... Claro que cresce, acho que eu vou falar. É verdade? É verdade, Lu. Rola isso mesmo. Claro que é, ué. Se falar você é casado com o João lá. É. Mas não vou falar que ela vai chegar lá descaradamente dando em cima, que ela vai deixar bem claro que o cara chegando. Se ele chegar, ela vai abrir as pernas. E aí ela vai querer bagunçar o casamento. Ai, meu Deus.